Gol no 897, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Trate. Charlie Romeo Alfa Tango Eco, quando intercepta, Pesulu 1-4 e segue como rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-5-4-4 no transponder. Autorizado 360, Guarulhos. Decolada 10, curva direita, posse. Protegimento correto, chama pronto para o pushback, acionamento, portão 1-1, o gol 1-8-7. Ok, é só corrigindo o portão agora, ao 10, chamaremos o pushback, acionamento, gol 1-8-7. Ciente. Azul 4433, boa noite. Informação agora é a Delta. Campinas 360, copia. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta, Peslu, nomeia e segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5553 no transponder. Planejamento correto, confirma a entrada do portão. 01, não chame pronto, pushback, assinamento, o azul 4433. Boa noite, acione identificação, desça para 2 pés na chegada Mare, ao altímetro 1013. Autorizado, chame táxi, voo no 817. Autorizado, chama táxi, voo no 817. 7, Gol no 8, Gol no 7, Gol a bordo, 4 fora, tá ouvindo, Galeão? Gol no 8, no 7, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Repórter no ponto de espera, pronto para decolagem, Gol no 8, no 7, o ajuste no 0, no 3. Porta da passagem, alfa zero, pronto, Gol no 8. Gol 1154, autorizado a final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado. Gente, Gol 1154, está autorizado o final LSX-Way-0. Gol 1154. Gol no 8, no 7, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 0 meia nós. 9817, decolado aos 38, controle em 119, decimal 8, bom voo. 98, gol no 8, 7. Controle, gol 1-8-7. Gol no 8-7, contato radar na decolagem, sobre o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto crack. Ok, 360 da EL, Leda crack, 8-1-7.